começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. São 8:02, estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita e queremos levar até os seus lares, até você, a beleza, a tranquilidade e a serenidade que nos traz a doutrina dos Espíritos. E assim nós pedimos permissão para entrarmos em seu lar, levando mensagem de paz, de amor, de tranquilidade e de serenidade. Tenham todos um bom dia e vamos iniciando, então, o nosso programa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, estamos entrando no ar com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, temos o prazer de receber aqui nosso grande amigo, irmão Ed Moreno, o nome dele é Edinaldo Moreno. É coisa de nortista, né? Claro. É Edinaldo Moreno, mas a gente chama de Ed, né? Pra ficar coisa artística. Muito bonitinho. Ed Moreno, que vocês sempre ouvem o nome dele aqui no programa, porque toda semana, além dele estar nos ouvindo, nós somos fã do Ed, né? Do trabalho de arte que ele faz no Movimento Espírita. Então, o tema hoje é a música na arte espírita. E, como nós prometemos, o Ed vai lançar o CD dele hoje aqui, o CD Ida e Volta. Aqui, e vai cantar algumas músicas aqui pra gente desse CD. E já vou falando antes, se vocês quiserem adquirir o CD, custa R$15, aparece aqui 10 horas da manhã na porta do prédio do VIP Center, que você já pega o CD com o Ed, tá bom? Vai sortear alguns aqui também hoje. E já vai com autógrafo. Com autógrafo, é claro. Né? Não é grande coisa não autógrafo, mas a gente... O CD é de graça, o autógrafo custa... Não, ele está falando aqui, mas não está na hora dele falar ainda. Por isso, entendeu? Ele está só dando palpite, ele só vai entrar na hora da oração. Por enquanto é eu aqui ainda. Né? E falar para ele que nós estamos sendo filmados, né? Isso, também está sendo filmado. E ele não tira o chapéu, por favor, porque aí a decepção vai ser muito grande. É melhor ficar... Hoje eu e vocês estamos muito confortáveis aqui, né, Rui? Porque apareceu um cara mais feio do que a gente no meio. Então hoje a gente tá. Nós já tiramos o Rodrigo daqui por causa da concorrência. Quando o Rodrigo tava junto com a gente, o pessoal só olhava para ele. Aí nós tiramos ele fora, botamos ele lá no canto. É o galã do Vivência Espírita. Exatamente. Agora, quando entra um cara igual o Ed, a gente fica tranquilo, não tem pressão nenhuma, né? É feio igual. Exatamente. Então, ó, o tema hoje é exatamente a música na arte espírita, com o nosso grande amigo Ed Moreno. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do programa hoje. Ligue para nós, né? 3941-9750, DDD é 12, né? 3941-9750. Ou então participe das nossas redes sociais aí, que o Rodrigo vai passar agora, que é facinho. Entrou ali, você já acessa a gente, tanto pela rádio, como também pelo YouTube. Rodrigo, bom dia. E o nosso querido ouvinte da Super Rádio e daqui da Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado aí durante a semana. Só baixar o nosso aplicativo aí do Vivência Espírita para o Android ou escutar no YouTube. Então, o pessoal que está no YouTube assistindo a gente aqui, já manda um bom dia. Quem está participando aqui conosco já é o Eduardo Gomes de Santana, mandando bom dia, vivencianos, um ótimo domingo a todos nós. Então entra aqui, deixa seu recado aqui, a gente vai lendo as perguntas, vai passando aqui para o Ed, e a gente vai definir depois no intervalo uma pergunta para sorteio, para a gente sortear dois CDs do Ed, é isso? Isso. Aqui é ao vivo, né? A gente coloca o cara na saia justa ao vivo. Não, mas o Ed já está acostumado com rádio, então não tem saia justa para ele. E o... Então, entra aí no youtube.com/vivenciaespirita para assistir a gente ao vivo, ou no link nosso, que a gente tem um link único, que é ao vivo. vivenciaespirita.com.br. Então, se tiver dúvida, entra aí ao vivo.vivenciaespirita.com.br para escutar ou pela rádio ou pelo YouTube Live. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura. Então, com nosso irmão Ed Moreno. Bom dia, Ed. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o privilégio de estar aqui. Mas nesse momento eu quero pedir a Jesus e a toda a espiritualidade de luz, que nos conceda na manhã de hoje um programa tranquilo, programa que leve a todos que estão em sintonia um pouco mais de alegria, perseverar naquilo que estão buscando, e pedir que eu só estou aqui porque aqui Jesus nos trouxe. Eu estou num lugar que eu adoro, que faz bem para minha alma, que faz bem para o meu ser. Eu quero agradecer esse momento a toda a divindade, a todos os espíritos de luz, todos os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que nos conceda, Pai, um dia de muito amor, de muito carinho, de muito respeito a quem está nessa mesma sintonia. Que esse programa da Vivência Espírita seja concedido, Pai, em muitos lugares que precisam ouvir os conselhos, o exemplo, a palavra amiga, o conhecimento, a alegria e a paz. Porque só vós, Jesus, tem o poder de nos guiar, de nos fazer sermos útil, nem que seja minúsculo, nem que seja uma luzinha do tamanho da luz do vagalume, mas que dessa forma nós chegamos aos corações, aos irmãos, aos amigos, porque somos espíritos eternos, filho do mesmo Pai. Estamos aqui em missão em prol da divindade celestial. Que todos tenham um bom dia. Gratidão total. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a música na arte espírita, e nós estamos aqui contando com o Ed Moreno, que é cantor, expositor, autor de músicas, grande amigo dos médios Edson Barbosa e Fábio Dionísio, e está sempre presente no Recanto Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires. Ele é uma figura muito querida, muito amada, e nós gostamos demais do Ed, tanto é que todo domingo nós tocamos a música dele aqui, né, Jorge? Sem ele pedir, né? Não, mas nem sempre a gente toca a música dele, mas falar nele, pelo menos a gente fala. Fala, né? É que eu fico cornetando lá do outro lado, né? Quando eu não tenho nenhum evento, eu falo, hoje eu vou perturbar lá na vivência, então eu vou ficar do outro lado aqui, mandando meus canhões, as minhas bombas. Mas, Ed, mais uma vez, um bom dia para você. Bom dia. Seja bem-vindo. Rui, eu quero agradecer, mas de coração mesmo, agradecer. Eu tenho um carinho imenso por você, por Jorge, por Rodrigo. Vocês são pessoas que, mesmo distante, estão sempre presentes. Por isso que eu estou, às vezes, em São Paulo, entro em sintonia e a gente brinca aí, faça algumas coisas, porque desse lado vocês estão me fazendo bem aonde eu estou. Eu tenho uma. Para mim é um orgulho, é uma honra estar aqui num programa que tem tanto tempo no ar. E quero dizer a vocês, sabe como é que começa o negócio? Hoje foi às 5 da manhã que começa, 5 e meia, aí vai se preparando. E para estar aqui, vocês fazem isso há 16 anos, não é isso? Sem faltar. Só faltaram 3 vezes, porque foi então, motivo de eleições. Então, porque quem está do outro lado acha que assim, ó, você chegou aqui, já está tudo pronto, vai. O negócio começa por volta de 5 e meia da manhã, né? É que nem o pessoal lá da Rede Globo, ele diz que aquele jornal nacional que vem às 8h30 da noite, sim, ela começa 1h da tarde a preparar aquele jornal. Então você vê, é trabalho, né? Então, a pessoa pensa que chegou aqui, está tudo feito, não, já está tudo resolvido, só chegar, abrir os microfones e falar. Não é, envolve muita gente. Eu quero também agradecer a todos que estão aqui na rádio, em atuação, que estão aqui trabalhando, que também chegam cedo. O Rodrigo é o primeiro a chegar, né, Jorge? Ele é que chega, antecipa bem, né? Porque ele é o médio de transporte, é isso, o Rodrigo? Não, Rodrigo, ele é médio de transporte também, né? Mas ele é a alma aqui do nosso programa, né? Também é o Rodrigo que resolve. É médio de psicotecnologia, né? Que fica mexendo aqui as coisas. Ah, e ele é o médio de transporte que ele traz o equipamento. O Francisco e a Camila. Ô, né? Rui, se você não falar no microfone, os ouvintes não vão ouvir. É? Se eu não falar no microfone, os ouvintes não vão ouvir. Ué, mas eu tô falando. Não, é que quando, que tá... quando você vira aqui pro lado. É que ele está encantado com a minha beleza e ele não consegue ficar olhando pra lá, agora, entendeu, agora gente? Sim. E agora ele quer ficar olhando pra mim. Tá bom. Mas não vai tirar o chapéu, não. Não, chapéu, sem chapéu. Né? Outro dia eu tava no centro espírita e alguém perguntou assim: ô Ed, por que você usa chapéu? Eu falei: você perguntou por que o Chico usava peruca e o Divaldo pinta o cabelo? Ah, não. Então, precisa perguntar essas coisas, né? Uhum. Cada um tem suas manias. Então, mas é que eu sem chapéu, eu já sou feio. Sem chapéu eu fico horrível. Mas vamos lá. Mas o chapéu é a força dele, né? É que nem o Sansão, né? Com o Sansão, cabelo. Então é o cabelo, que dá força. Né? Você imagina esse rapaz ali fazendo papel de Sansão. Olha como brilha. Uhum. Olha como brilha. Ele não usa chapéu. Olha lá o brilho que tem. O Paulinho? O Paulinho, olha lá. Ele deve olhar pro Jorge, o Paulinho, e falar: ai, como eu queria ter aquele cabelo do Jorge, né? Mas, Ed, você vai deixar a gente falar hoje? Deixo sim. Sua vez agora, Rui. Não, você sabe por que esse negócio sua vez de falar? Agora, Rui. Sabe esse negócio de falar? É, quando o Geraldinho esteve aqui, a semana passada, o doutor Figueiredo esteve aqui, o doutor Benedito Figueiredo esteve aqui. O doutor Benedito disparou a falar e eu e o Rui fomos ficando aqui, falando: meu Deus do céu, será que hoje nós não vamos falar? Será que hoje nós não vamos falar? O doutor Benedito falava, tá parecendo que estava uma sessão de um pastor evangélico aqui, que o doutor Benedito é bom pra caramba, né? Aí nós saímos aqui meio de cabeça baixa, eu e o Rui, porque quase nada, né? Aí encontrei com o pai do Rodrigo, o Domingos, ele falou: meu Deus, o programa hoje foi excelente, porque apareceu uma pessoa que conseguiu fazer você e o Rui ficar quieto. O segundo hoje serei eu. E outro ouvinte falou: enfim, vocês deixaram o entrevistado falar. O doutor Benedito mandou uma mensagem que ele foi muito elogiado lá em São Paulo, mas houve duas críticas. Uma de uma católica e uma da evangélica. Que nós não deveríamos deixar que a tenda de Umbanda. Oh, poxa vida, que preconceito, né? Que coisa mais... Bom, mas tudo bem, mas temos que respeitar a opinião de cada queria um. Queria falar para ela que a doutrina espírita considera a Umbanda tão importante quanto a Igreja Católica, quanto a Igreja Evangélica. Então, para nós espíritas, todas as religiões são importantíssimas. Inclusive, se a Igreja Católica quiser fazer aqui um patrocínio aqui no nosso programa, nós aceitamos tranquilamente. Se algum padre quiser dar algum recado aqui, pode vir tranquilamente. Se algum pastor quiser, como já tivemos pastores aqui, né? Sim. Nós não tivemos padre de direito, né? Mas de ex-padre já veio aqui, né? Ex-padre já veio aqui. Vereador José Dimas hoje. Já veio aqui, um programa muito bom mesmo, programa falando do que ele conhece. Então, nós não temos preconceito contra ninguém e, pelo contrário, da Umbanda, nós adoramos a Umbanda, porque é uma coisa sagrada mesmo, que nós consideramos, né? Então, tem coisas que nós não abrimos mão. Uma delas é essa, por isso que nós não temos dependência de ninguém. E outra, é um programa eclético na religião, religiosidade, né? É. O que o Jorge falou aqui, veio todo mundo praticamente. Uma das coisas que nós preservamos é a liberdade da gente se expressar, a liberdade de nós conversarmos e a liberdade de fazer um programa que agrada, porque você viu, Jorge, o Geraldinho Lemos estava com mais de 20 mil acessos na palestra que foi feito aqui há 15 dias atrás, né? Exatamente. Ed, agora vamos conversar aqui, né? A gente já sabe que... Quantos CDs mesmo você já lançou? O recente, que é o Ida e Volta, é o quarto CD espírita, né? De música espírita. Mas eu tenho dois CDs de música, que a gente brinca, música do mundo, né? Porque, na verdade, eu sempre estou compondo, né? E agora eu estou compondo por encomenda. Tem uma menina que pediu umas coisas, eu compus, mandei para ela gostou e está gravando, vai lançar... Até na Europa, né, no mês de setembro. Mas a música espírita, Jorge, você foi uma das pessoas que mais me fez entender o que é a música espírita. Porque as pessoas às vezes acham que eu pego o violão, sento lá e a música vem e é a hora que eu quero. E não é bem assim. Mas eu não entendia isso. Por que a música chega quando eu não estou nem preparado para anotar? Porque às vezes você não tem nem papel e nem caneta. E o Jorge, naquele livro que ele fez, que é muito, muito bom, pra, até para quem faz essa arte, entender. Músicas espirituais, que, como acontecem. Como acontecem. Está no ar, como o Jorge disse, está tudo aqui no ar. Se você se canalizou, chega. Eu vou fazer uma fofoca. O Jorge disse que você veio na casa dele. Não, eu não. Ei? Isso é fofoca do Edson Barbosa e do Hélio lá de Itaí. Do Edson Barbosa. Você veio na casa dele para chupar as ideias dele e as músicas dele. É, eu não sou besta, né? Eu vou deixar uma fonte dessa, que é o Jorge Reis, em pleno habitat natural dele, que é a casa dele. Comendo cuscuz que, maravilhoso, que a Dora fez. Dora, obrigado, viu? Esse cuscuz realmente me ganha. E hoje eu comi mesmo. Ela falou que o cuscuz estava ruim, o Jorge disse que não queria. Eu falei, pode deixar que eu remato. Por isso que o Jorge chegou atrasado. Baiano com fome é um leão. Por isso que chegou atrasado. Não, eu cheguei atrasado, não foi por causa de mim. Foi por causa dele e a Dora, que não parava de falar. Desde 5:30 da manhã que eles estavam conversando. 5:30 da manhã ela acordou, ele acordou também, ficaram batendo papo. Nem eu dormi. E eu acho que o seu Paulo e a dona Cida também, os vizinhos do lado também, não dormiram também. Porque ele e a Dora conversando. E tudo alto, uma conversa alta. Parece que estão discutindo. É. Nós não falamos baixo assim. A gente gosta que os vizinhos também ouçam a nossa conversa. Mas vamos lá, vamos entrar. É, então voltando na esse é o quarto CD. E essa captação, então, é aleatória também, você fala. Acontece quando você menos espera. Por exemplo, 0800, que é uma música que hoje toca bastante, né, Jorge? Toca aqui, toca lá nas rádios de São Paulo, toca em Minas, toca no Mato Grosso. É uma música que pegou, né? Onde eu vou me apresentar nas casas espíritas, sempre alguém pede, e o 0800? Que na verdade a música chama Ligação Celestial, Faça um 0800 com Deus, que é o nome do terceiro CD, que eu gravei em 2012. E o que é legal, essa música, eu estava num posto de gasolina às 7 da manhã de domingo. Eu jogava ainda o futebol com meus amigos lá em São Paulo, e aí eu cheguei no posto e fui jogar aquela aguinha só para tirar a poeira, e aí eu vi que eu não tinha levado carteira. Naquela época não tinha, o celular não estava tão assim, né? Era mais o bip, né? Que a gente chamava page, bip. E eu vi que não tinha nada, comunicação nenhuma. E eu entrei assim numa agonia, nossa, e agora? Aí, Jorge, parecia que alguém pôs a mão no meu ombro, senta aí. E se você tivesse que falar com Jesus, você precisaria desses equipamentos? Só me restou pegar um papel lá no porta-luva do carro, pegar uma caneta, escrevi ou psicografei, coloquei na luva, joguei futebol, fiz tudo. Na quarta-feira eu lembrei que tinha uma letra lá. Fui lá, peguei, pus no violão, não mudei uma vírgula. Não foi mudado uma vírgula dessa música, do jeito que ela veio. Eu mostrei para minha mulher falou assim, nossa, e se a gente fazer música espírita, falando desse jeito, de celular, de como... Falei, não sei, veio assim, quem sabe vai agradar. E realmente é a música que mais toca hoje em dia. Essa vai ser a primeira música que nós vamos... Não, eu quero colocar um pedacinho dela aqui só para o pessoal lembrar. Foi isso que como aconteceu essa música aqui, que é o maior sucesso do Ed Moreno. Inclusive, no próximo CD do Grupo Castelã, nós vamos... Já está pronta, né, a música. Só que... Pedir autorização para o Ed? Não, para ele não precisa pedir. Não precisa. Tem uma figura aí que a gente não precisa. É ida e volta. O nome do CD dele agora é ida e volta. Ele pode gravar da gente o que ele quiser, igual o Sérgio Santos. Quando fala, Sérgio Santos, posso gravar aquela música? Sérgio Santos é tão... assim, tem tanta liberdade com a gente, que ele, depois que ele grava, é que ele conta que ele gravou. Aí ele gravou uma música que não era minha e ainda botou lá, o Jorge Reis. Falei, Sérgio, essa daqui não é minha, né? Ele falou, mas tá no seu CD. Eu falei, mas não é minha. Outra honra, o Sérgio Santos gravou essa música, ele me ligou, falamos pelas redes sociais, quando ele me falou, olha, Ed, eu quero gravar uma música sua que chama 0800, Rodrigo teve aqui em Minas, me deu um CD e eu gostei, tá autorizado? Eu falei, não, uma não, grave pelo menos umas 10, que aí eu vou ficar famoso. Sérgio Santos gravou uma coisa de Ed Moreno. E eu vou colocar um pouquinho 0800 para o pessoal ouvir aqui. Pode pôr. Faça um 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800 com amor. claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Faça um 0800 com Deus. É isso aí, aí Ed, essa daqui é um sucesso total, muitos já gravaram, né? Muitos artistas pediram para gravar, nós vamos gravar no próximo CD do Grupo Castelã, em reggae, né? Em reggae? É, que você gosta de reggae, mas você não gravou ela em reggae, não, né? Gravei, esse CD então aqui, o Idas e Volta tem dois reggae, vamos gravar ela em reggae e agora eu acho interessante o seu bom humor também, né? Você grava reggae, mas esses dias você estava fazendo uma apresentação no Centro Espírita e falou pro pessoal, olha, eu vou tocar um reggae aqui, mas eu vou falar pra você, eu só bebo água pra fazer reggae, não preciso de outras coisas não, né? Jorge, isso aconteceu, é o seguinte, eu fui lá no NEAC, que fica em Jaguaré, lá em São Paulo, e eu fui lá e tinha umas 30, 40 pessoas no máximo lá na casa, né? E o violão quebrou a corda, Jorge, e eu, caramba, vou improvisar, peguei o celular, pluguei lá na caixa e fui improvisando aqui, eu tenho uns playbacks aqui, né? Aí chegou uma hora, o pessoal tava frio, o pessoal tava igual eu assim, ó, todo capuzado assim, quietinho. Aí eu falei, pessoal, é o seguinte, é a penúltima música, eu já tinha cantado outras, mais tranquila, nós vamos cantar aqui agora um reggae. É o seguinte, estão falando que pra fazer reggae você tem que fumar um cigarrinho do capeta lá, né? Como o Faustão fala, um cigarrinho do capeta. Só que é o seguinte, não precisa não. Esse aqui eu fiz tomando água. Porque não é eu que faço, eu tava tomando água mesmo, só escrevi a letra, depois pus a harmonia no violão. Mas é o seguinte, nós vamos cantar de estilo reggae, nós vamos se apresentar de estilo reggae. Aí comecei a cantar, mandei todo mundo ficar de pé, e tinha velhinha de 40 anos, só na mãozinha, balançando tá pra lá, balançando pra cá. Velhinha de 40 anos? É, velhinha de 40 anos, né? Como é que você fala um negócio? É, velhinhas de 80 também tinha. Agora tinha uma lá que ela devia ter uns 120, porque ela não conseguia mexer duas partes, ela uma só, parava, depois outra. Então, mas Jorge, ficou muito legal porque... É uma brincadeira. Aí falaram pra mim, nossa, o Ed agora acho que abriu uma igreja evangélica, porque tá igualzinho lá. Agora é o pastor Ed. Legal. Ed, e aí esse. Por que esse chama-se esse novo CD, Ida e Volta? Jorge, na verdade, eu acredito que a nossa evolução, a nossa melhora aqui nesse planeta Terra. Ele realmente consegue ser, a gente consegue ter alguma melhora realmente desse ir e voltar. Quanto tempo, eu não sei, cada um volta, mas nós vamos e voltamos aqui. Nós vamos e voltamos. E eu gosto tanto desse planeta e desse país que eu nasci, que é o Brasil, que eu já pedi para a espiritualidade. Quando eu tiver que voltar, daqui não sei se eu vou ter esse privilégio, eu quero voltar nesse país. E o legal, Jorge, é que quando eu olho uma criança, eu não consigo olhar mais uma criança com aquele tamanho do corpo dela. Uhum. Eu sempre olho falando, ali tem um espírito muito bacana, muito evoluído. Esse espírito vem fazer um trabalho. E isso, Rui, ontem aconteceu na casa do Jorge. Eu sou o único privilegiado que durmo na casa do Jorge quando eu venho a São José dos Campos. Porque o restante vocês mandam tudo lá pro hotel, né? Vocês não querem. Até o Edson Barbosa vai lá pro hotel. O Edson. O Edson Barbosa vai lá pro hotel. Não, e o Edson, ele vira e fala, ele manda uma mensagem aqui, fala, o Ed tá aqui em São José, velho. Ele fala, fala pro Jorge tomar cuidado aí, esconder as cifras, esconder as músicas novas, senão ele vai grafar tudo. O Edson Barbosa o Edson tem esses problemas, né? Ele acha que a gente tá sempre pegando alguma coisa do outro, né? É. Ele acha que eu venho aqui só para ficar na casa do Jorge, para pegar as melodias, as músicas novas do Jorge. E comer cuscuz. E comer, não, mas na verdade eu só venho por causa do cuscuz mesmo. Não é nem pelo Jorge, é pela Dora. A Dora que... Hoje nós acordamos 5:30 da manhã, eu e ela falando assim, baixinho, que nós somos muito tranquilos, comportados. A ponto do Jorge, o Jorge é o único cara que ele acorda e se ele voltar ele dorme de novo. Você consegue fazer isso, Rui? Se você acordar, você volta... Não. Você lavar o rosto assim, andar um pouquinho, depois voltar e continuar dormindo? Não, isso é coisa de burro velho, né? Aí, Jorge. Burro velho. O Jorge consegue, Jorge consegue fazer isso. E eu não, eu acordei. Não... É, eu também sou assim. Tô vivo. Eu vou falar que a minha esposa consegue. Na verdade, onde ela encosta, ela dorme tranquilo. Não, ontem eu percebi, nós tocando violão, fazendo um barulho, e ela apagou ali no sofá e falou, eu falei, o que aconteceu? Não, ela morreu. Ela acorda, ela volta daqui a pouco. É, então mais uma ida e volta aí. Ela é requisitada pelo agora. Aí você estava falando de ontem. Então, a graça maior ontem, tem uma menina chamada Isabela, um espírito chamado Isabela, que é a neta do Jorge. Essa menina, ela é esse espírito, não fala nem a menina, que ela é pequenininha ainda, mas o espírito que está ali, Rui, ela me impressionou. Ela impressionou. Eu peguei, dei um CD para ela. Falei, Isabela, vou lhe dar um presente. Aí dei, fiz lá uma dedicatória porque eu queria testar. Aí quando eu tava fazendo isso, ela falou assim pra mim, ô tio, você não tem pendrive? Porque CD ela não tem mais onde tocar. Eu falei, não, Isabela, é só o CD. O que eu vou fazer? Ela falou, com não, isso? É que a gente aqui só usa mais pendrive. E ela quantos anos é, Isabela? 5 anos. Ela falou, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu me senti com 250 anos ontem, gravando um tal de CD que já é do passado. É do passado. Então, e a Isabela é impressionante, tem um sorriso que encanta. E aí, a coisa mais interessante, eu achei que ela já sabia ler. Aí ela quis fazer uma exibição. Eu falei, você então é a Isabela? Não, a bela cantora. Não, eu sou a bela cantora. Falei, bela a cantora? Não, bela cantora. Eu estou no YouTube também. Falei, nossa, muito bem. Dá pra senhora fazer uma apresentação pra nós? Aí o Jorge pegou o violão, tocou uma música e ela cantou numa perfeição, nota por nota, e sempre olhando pra ele como se fosse assim. A dica do vô é só no mexer da cabeça, eu já sei o que é. Cantou afinadíssima. Aí depois eu fui descobrir, ela cantou aquela letra toda inédita e ela não sabe ler. E eu achei que ela estava lendo ali a partitura junto com o Jorge. Não, ela cantou. Ela sabe de cor, né? Sabe de cor, 5 anos. Então, uns 5 anos, um espírito desse é muito evoluído, ela está voltando, feliz do Jorge que está voltando na família dele, porque o Jorge, você sabe, né? Desafinado, é... Né? Aquela coisa. A gente não fala assim, para não estragar o artista, né? Amizade, né? É, amizade também. Mas agora ele não queria sair do carro. Sabe por que nós atrasamos? Porque eu coloquei aquele CD de música brega que eu gravei, ele não queria sair do carro, só escutando. Nossa, né? Foi muito bom. O Jorge tem uma criatividade que é impressionante. Você sabe que o Edson Barbosa morre de inveja de você, né? Não, morre. Porque nada. Quando essa ele cresceu, conversa, ele queria ser Jorge Reis. Eu também. Isso aí é intriga da oposição, viu, Edson? Essa aí é intriga da oposição. Isso aí, mas também bem feito pra você. Você vive dando alfinetada nele, aí ele agora tá com o microfone na mão. E dá muita colher de chá pro Edson, né? Exatamente. Você para de chamar ele lá no Recanto de Luz e Mancheira, você vai ver. Ele vai começar só a falar bem de você. Né? Ed, vamos colocar uma música do CD novo pra gente ir pro intervalo? Põe aí, né? Melhor em mim. Porque é o seguinte, se eu chego aqui. Vamos colocar playback pra você cantar ao vivo? Pronto. Aí legal, antes, então. Ô Jorge, antes da gente ir pra só comentar aqui algumas participações, o pessoal tá entrando aqui, mandando bom dia. Né? Quem entrou aqui no WhatsApp foi a Fernanda, lá da Casa Marcela, Fernanda Casal. Manda bom dia, estamos assistindo, gosto muito das músicas e do astral do Ed Moreno. Um abraço. E quem entrou aqui no YouTube também, mandando bom dia, foi o Vitor Fabrício Quadro, a Cláudia de Oliveira, mandando bom dia, amigos, bom domingo a todos. A Dolly Casal, né, que é a mãe da Fernanda, mandando bom dia. O Rogério Coppio também mandando bom dia aos vivencianos. O Ari Rangel entrou aqui, manda bom dia, irmãos vivencianos. Este Ed Moreno é demais. Ô, louco, meu! Vou falar igual Faustão. Ô, louco, meu! Tem muita energia, esse é talentoso irmão. Um forte abraço a ele e a todos. A Simara Silva também entrou, mandou bom dia. E a Beatriz de Paula Porto, que fez ontem o workshop de constelação lá em prol lá da montagem do estúdio da Rádio do Vivência. Foi muito legal ontem lá na AME. Manda bom dia, amigos. Excelente. O Ed Moreno contagia todos com sua alegria. Maravilhoso domingo. Eu sou doido mesmo. Vamos então para... Vou cantar uma música. Quer falar um pouquinho? Vou falar um pouquinho dessa música, tá, Jorge? É o seguinte, nós que estamos nas casas espíritas, principalmente em São Paulo, que é aquela correria do dia a dia, e as pessoas para chegarem na casa espírita, às vezes tem desafios, né? É metrô, é ônibus, é trem, é trânsito. E aí a espiritualidade mandou essa música como tipo assim, se você não der o seu melhor para aquelas pessoas que estão indo lá, porque você está indo lá, falar com elas ou cantar com elas, se você não der o seu melhor, você não receberá deles o melhor deles. E aí eu falei, é verdade, né? Se eu não der o meu melhor ali, porque meu astral que vocês gostam, é o meu jeito normal, eu sim. Sou assim, eu acordo de manhã cantando, 5 horas da manhã, eu só não cantei com a Dora ali hoje para não acordar o vizinho, tá, Jorge? Então não, já cantava. Aí vocês acordaram a rua toda, né? Porque sem acordar cantar. O vizinho, vocês já acordaram só com a falação. Sem cantar, só conversando. Uhum. Então agora vamos serenar aqui nosso pensamento, eu vou cantar. O melhor em mim. Hoje estou aqui com o melhor que tenho. Vou lhe servir com meu sentimento. Não tenho ouro pra dar aos irmãos. Tudo que eu tenho é o meu coração, cheio de bondade pra estender a mão. Nessa caminhada, o que aprendi? O defeito no outro é o que está em mim. Por isso eu busco sempre melhorar o melhor em mim para lhe ofertar. Peço perdão se sou arrogante. Hoje aqui, em qualquer instante, peço seu perdão pelo que falei. Se algum instante magoei vocês, o que eu sinto agora é me redimir. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Nessa caminhada, o que aprendi? O defeito no outro é o que está em mim. Por isso eu busco sempre melhorar o melhor em mim para lhe ofertar. Peço perdão se sou arrogante. Hoje aqui, em qualquer instante, peço seu perdão pelo que falei. Se algum instante magoei você, o que eu quero agora é me redimir. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Por isso estou aqui. Meus parabéns, Ed. Ao vivo, hein? Ao vivo. Mas você viu que o que ele está fazendo praticamente é uma palestra? Exatamente. A música dele é uma palestra. Mas o que a gente conversa muito, eu converso muito com o Luiz Carlos, né? Meu parceiro Luiz do Grupo Castelã, é sobre a diferença da nossa música, não é a música do Castelã, da música que a gente considera mais espírita, né, que os cantores espíritas cantam, com os outros. Todas as músicas são bonitas, as dos outros também. Mas é difícil você encontrar uma música espírita que não tenha mensagem. Sim. Que não esteja dando um recado. A gente, por exemplo, a gente não faz música de louvor. Ficar louvando o tempo todo, ficar só rodando. Não estou criticando isso, não. Mas o estilo do músico espírita é captar mesmo a mensagem que os espíritos estão passando, porque eles acabam passando informações interessantes para a gente passar para o público. Então, eu penso assim, todas as músicas que eu faço, Jorge Reis, né, tem mensagem. Tem que estar dando algum recado para alguém, senão para mim não serve. Sem dar bronca, sem... Não, ficar, dando um recado, né, dando um alerta. Pode ser até bem-humorado, mas dando um alerta para alguém. Se não tiver mensagem na música, não tem sentido você só ficar... Aí vira um mantra, né? Só o tempo todo aquele som, só som, né? Porque é o som do trio elétrico lá da Bahia, né? O som diz do trio que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Exatamente. Mas vai até quem já morreu, né? Vai quem já morreu, vai muito. Porque na realidade é uma coisa só, né? O tempo todo uma coisa só. E é muito legal, mas é uma coisa só o tempo todo. E vira aquela batida que até o coração da gente se movimenta. Não. Agora, na música nossa, não, tem que dar um recado. É, ele está dando um recado justamente de perdoar, porque ele é igual aos outros, né? Nós somos iguais a todo mundo, né? Quando eu chego para dar uma apresentação à Casa Espírita, primeira coisa que eu falo para eles, eu falo assim, olha, estou aqui, não sei nada mais que vocês, uma vírgula. Mas estou feliz porque vocês também não sabem também uma vírgula mais que eu. Então já estamos em empate para começar o jogo. Isso é arrogância que você fala na música. É, porque eu já chego arrogante, né? Vocês não sabem nada, eu também não. Então empatamos. Mas o espírita não é arrogante, igual o Jorge não é um cara arrogante, né? É, ele é muito humilde. Humilde, eu tenho orgulho da minha humildade. Olha. Vamos para o intervalo? Vamos lá, Paulinho, intervalo? Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso grande amigo, companheiro, colega, espírita, Ed Moreno, que veio de São Paulo para saborear o cuscuz aqui em São José dos Campos. Né? Em São Paulo não tem cuscuz? São Paulo é a maior cidade nordestina do mundo. É, só não tem a Doura, né? Uhum. Então por isso que eu venho aqui. Porque não é pelo Jorge, né? Você sabe, né? Eu venho porque a Doura realmente, ela me encanta, né? A Doura, ela é muito sincera, o Rui. Eu aprendi a gostar da Doura do jeito dela, né? A Doura... E a gente fala muito disso, né? É engraçado, nós falamos dos nossos defeitos, olha que legal. Talvez se alguém falar, ela vai se chatear, né? Mas eu falo das minhas dificuldades, dos meus defeitos, e ela fala dos dela, assim. E ela começa a comparar, né? E ela diz pra mim que ela é muito realmente direta, né? Ela gosta ou não gosta. Não tem dois temas. Ah, eu vou ficar fingindo pra mim gostar amanhã. Ou eu gosto de você ou não gosto. Eu saí lá do carro dando tchauzinho pra ela. Falei, obrigado por você gostar de mim, viu, Doura? Cuscuz está garantido. Mas vamos lá. Ed, como é que... Você vai fazer essa pergunta? Esse tempo, Ed, quanto tempo demorou pra você terminar esse CD? Porque nós temos uma dificuldade no Grupo Castelã, porque nós somos ali uma média de 20 pessoas, né? 20 componentes. Sim. Então... Até você fazer todas as músicas e depois começar a botar o grupo para cantar, então o tempo, assim, eu acho grande até. Não tem jeito de você ser mais veloz no sentido. Porque você também tem que marcar, e a gente ainda tem um problema assim. As vozes se encaixam. Não adianta você colocar, hoje eu vou gravar fulano, amanhã eu vou gravar ciclano. Não, você tem que combinar que tem que ter duas ou três pessoas ali, pelo menos, que cantam do jeito que você quer. Né, para elas estarem juntas. E nem sempre elas conseguem estar juntas no mesmo momento. Então, ainda tem esse complicador. Agora, você é só. Você é solo. É mais fácil? Quanto tempo você demora? Então, na verdade, as músicas elas vão acontecendo, elas vão chegando, não na hora que eu quero, e sim em horários. E aí eu falo, vou fazer um CD esse ano. Aí tem lá umas 30 músicas. Aí eu falo, meu Deus, e agora? Qual que eu vou pôr nesse CD? Porque eu ouço uma e falo, essa tá legal, mas essa outra também tá legal. Não, e essa aqui? Qual é a mensagem dessa? Então eu começo. E aí eu tenho um maestro que mora lá em Ibaiti, no Paraná. Os caras falaram para mim outro dia, Jorge, o Ed, por que você vai gravar lá no Paraná se aqui em São Paulo tem tanto estúdio? A harmonização, o encontro meu com ele, com o maestro, é incrível. Eu mando só no violão a música para ele, não falo como é que eu quero a música. O Marcos Delfine, que fica lá no Paraná. Ele tem um estúdio Delfine lá em Baiti. E aí ele vai fazendo os arranjos, ele vai fazendo aquela base e me manda, Jorge. Ô Ed, o que ficou assim? Aí eu falo, não, tá muito assim, muda aqui, muda ali, ou que tal isso? E aí ele, tá só manda a voz. Eu mando só a voz no violão e ele vai construindo os arranjos. Igual agora, essa música, esse CD tem 15 músicas. Ele foi fazendo e aí quando fechou todas as músicas, a gente achou o tempo certo, o ritmo. Porque CD, Jorge, é o seguinte... a minha busca é fazer um CD que não só espírita ouça o CD, né? Só porque conhece a doutrina. Sim. Mas qualquer outra pessoa colocar um CD e ouvir. Ou essa música me fala alguma coisa. Até eu tenho uma história que eu vou te contar daqui a pouco. Essa música me faz bem. Como o Jorge disse, a mensagem da música espírita, ela é para você se olhar, para você se perguntar. Mergulhar. Você se mergulhar em você. Porque eu posso cantar uma música aqui, todo mundo dançar, fazer tudo, mas a música não está falando ou não está fazendo eu refletir. Essa música é para mim refletir, é eu falar comigo mesmo. E aí o que que acontece? Aí quando ele faz tudo, aí eu marco 3 dias, um final de semana longo, vou para lá para a gente pôr a voz e fazer o acabamento. Não, o acabamento de voz. E aí depois ele faz toda a mixagem, tudo, e depois me manda. Antigamente tinha que pôr no correio a matriz, né? Uhum. Hoje não, hoje ele manda pela internet mesmo, como é que chama lá? Eu esqueci o nome do programa, Rodrigo, que eu mando um arquivo grande. Ah, o e-transfer. O e-transfer. Oh, que lindo, olha, o Jorge, tecnologia pura. O e-transfer, aí ele manda, aí eu baixo aqui e crio o CD matriz e os playbacks. Mas esse CD último agora foi o que mais demorou, ficou quase um ano, Jorge. Quase um ano, eu praticamente passei o ano de 2018 todo e mais uns 3 meses do ano 2019. Mas é aquilo, né, Jorge? A dificuldade que nós temos, nós não temos apoio, nós não temos ninguém que babanga. Não existe hoje uma gravadora ou algum estúdio que fala assim, eu vou pegar o melhor da música espírita e nós vamos trabalhar isso aqui, vamos dar essa condição. Não existe. Então a gente tem que juntar moedas nas apresentações, você vende um CD anterior para você tentar fazer aquele próximo. E outra, eu sou meio crítico com o negócio de arranjo, que eu gosto que a música ela seja agradável, né? Por exemplo, 0800, todo mundo gosta, por quê? Além de ser leve a história, né? Liga para Jesus, faz o 0800, é de graça. A música também ela tem um swing, né? Uma batida. É. Como vocês agora vão gravar do Castelã, que isso vai ficar lindo, já estou até imaginando, em reggae, vai ficar muito legal, porque o reggae é uma música para cima. Né? E o que eu faço nesse CD? Então eu fiz, tem reggae, tem country, tem balada, tem rock and roll. Primeira vez que eu faço uma versão, fiz uma versão do Led Zeppelin. Mas isso aqui nós vamos tocar já. É, eu vou cantar essa versão ao vivo aqui. Eu fiz essa versão por causa de um trabalhador numa casa espírita. Lá no Recanto de Luiz Macheira tem o Pedro. Pedro é um grande médium, né? Ele tanto trabalha na Umbanda, sabia, Jorge? E também lá, como assistente lá do Edson, assistente. Mas é um ser humano assim com uma sensibilidade fantástica, assim, espiritualmente falando. E aí eu comecei a fazer aquele solinho da música do Led Zeppelin, ele sentou assim, ele chorou. Rui, ele chorou. Falei, nossa, Pedro, por que você tá chorando? Ele falou, isso aqui, só a harmonia já me faz lembrar um monte de coisa. Saudoso, bacana. Falei, então só por isso eu vou pedir pro plano espiritual mandar uma versão. E a música que chama Escada para o Céu, se você ler a tradução, Jorge, não quer dizer nada com nada. Porque tá em inglês, aí ninguém entende nada. Aí eu falei pra espiritualidade, pô, a música tem 8 minutos, eu vou falar esse monte de coisa, ninguém vai nem ouvir, nem tocar. Aí nós transformamos essa música em 3 minutos e meio e eu mandei a mensagem. E a música que passa a chamar A Luz do Mundo é Jesus. A Luz do Mundo é Jesus. Vamos tocar ela agora? Eu canto agora. A Luz do Mundo é Jesus. Paulinho, aumenta um pouquinho o nosso retorno aqui, só pro Ed cantar. Mas vamos dizer aos nossos ouvintes para prestar bem atenção na letra, porque ela é praticamente uma mensagem. Ela é uma palestra. Sim, porque é o seguinte, Rui, todo mundo ouve essa música do Led Zeppelin, que é o. Todo mundo recorda, que acho que é uma das primeiras músicas que eles gravaram, e é um hino nacional. Sucesso. Só que todo mundo conhece inglês, e quem não entende inglês não vai falar, é maravilhoso. Não sei do que ele está falando, mas é lindo. Mas o solinho. É exatamente a vibração. Né? Então, por isso que a gente não precisa entender a letra de qualquer música para gostar da música. É a vibração da música que traz pra gente essa. Legal. Aí, o que o maestro fez? Ele falou assim: você quer gravar em cima de um playback do Led Zeppelin? Eu falei: não, cara, nem vai dar 8 minutos. Você que faz um arranjo para mim? como se fosse uma música inédita. Uhum. E ele fez. Mas não perca a essência da música principal. Uhum. E aí ficou A Luz do Mundo. É Jesus. Eu já sei que Jesus não morreu naquela cruz. Ele andou pra buscar muito mais pra nós. Seu amor piedoso não quer nos ver sofrer. Foi ao céu pedir ao Pai para conceder o seu amor. Vai além da cruz, a luz do mundo é Jesus. Eu só queria entender por que ele quis sofrer tanto assim para defender todos nós. Há quem acredita que ele foi para nunca mais voltar. Nunca foi porque não quer nos abandonar. O seu amor vai além da cruz. A luz do mundo é Jesus. O seu amor vai além da cruz. Clareia a escuridão. Pra esse amor falta compreensão. Só essa luz entra no coração. Eu só queria entender o que ele quis sofrer tanto assim para defender todos nós. Há quem acredita que ele foi pra depois retornar. Nunca foi porque não quer nos abandonar. O seu amor vai além da cruz. A luz do mundo é Jesus. O seu amor vai além da cruz, a luz do mundo é Jesus. Muito bem, muito valeu. Emocionante também. O Jorge, né? Estão me chamando de Ed Zeppelin. Puxa vida, né? Eu acho que já fez a música com esse propósito, né? É que eu não tenho nome, né? Eu sou famoso. Eu falei, vou pegar essa carona aqui, né? Como eu vim da Bahia, de carona no Pau de Arara, né? É bem melhor do que a do Castelã, né? Porque o pessoal do Castelã chama, tem muita gente que tá chamando de grupo Comelã, porque conhece bem o grupo na hora do lanche. Na hora do lanche. Aí eles vão fazer a musical pelo lanche? Não, o lanche, depois na hora do lanche você só vê gente de preto e branco. Eu tô pedindo até pro pessoal trocar de roupa já. Acabou a apresentação, tira a blusa, tira alguma coisa. Porque quando você olha pra mesa do lanche, você só vê gente de preto e branco. E não deixa ninguém não chegar. Não deixa ninguém chegar. Ah, não, são uns 20, né? Nós somos os artistas. Primeiro é nós. A mesa e pronto. Isso que é um grupo muito modesto, assim, né? Eles tomam conta da mesa, eles não têm ganância nenhuma. Então normal, entra normal. É, aí depois os outros vão. Depois aí quem quiser se sobrar, quem romper, né, a barreira, consegue. É olha se só, sobrar, né? Olha só, Ed. Quem entrou aqui para saudar-nos foi o nosso grande amigo Renualdo Ferreira, lá de. Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Né? Renualdo. Entrou aqui. Gaúcho. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Rodrigo e toda a turma do Vivência e dessa figura sensacional do Ed. A internet está muito boa, com ótima imagem e ótimo som. Ah, isso parabéns, é porque eu parabéns, aqui, Paulinho. Parabéns, Paulinho. É. Tá falando, não, isso é porque, né? Eu tô aqui, né, Paulinho? É. Ah, legal. É. E ótimas músicas também, né? Eu vim todo domingo agora. Não, tá, o Ed, na verdade, o Ed entrou na cidade já conversando com o Helder e falou: Helder, não apareça lá com a sua nave. Atrapalhar. Que legal você falar isso, Rodrigo. Mas, sabe por quê? Porque eu cheguei realmente na rua da casa do Jorge. É, e o Jorge estava ansioso me aguardando, né? Porque ele gosta muito de mim, né? Tapete vermelho. É, aí ele falou: nossa, você demorou. Eu falei: não, é que eu estava conversando com o Helder. Eu entrei na rua e senti que ele estava aqui. A última vez que o Helder esteve em casa, o Helder ficou lá o tempo todo. É. O Helder cantando e ele dançando, né? Lá em casa. Faz muita falta pra gente, mas a gente sabe que ele tá cumprindo a missão dele também no plano espiritual. É, sim. E só por curiosidade, pergunta pro Reinaldo. É bom perguntar para o Reinaldo como é que está a temperatura lá. Porque ele já respondeu antes, que ele sabia que a gente ia perguntar isso. Ele falou: hoje está muito frio, e quando faz um friozinho, friozinho como esse de hoje, eu me lembro de ti, lembra de mim, né? Porque, fala, Reinaldo, estou fora disso, pelo amor de Deus. Né? Só de pensar nessa friagem já vai me dando arrepio. E lá faz frio pra caramba, né? E nós achamos que hoje aqui tá frio. Hã? Nós achamos, não, quem viu aí pelas imagens, olha como é que eu estou. Não, lá em Cachoeira do Sul, o Reinaldo diz o seguinte, que quando faz frio lá mesmo, o pessoal nem sonha. Porque o perispírito não ousa sair de dentro de casa. O perispírito não sai. O perispírito não sai, fica lá. O perispírito congela, o perispírito sair congela. Até eu tô sentindo frio. É, o perispírito congela se sair. Né? Vamos... Rodrigo. A gente tem também aqui participações. Quem entrou aqui foi o Milton Baruel. Ele entrou aqui e mandou: bom dia, equipe do Vivência e Vivencianos. Teremos um ótimo programa que vai aquecer o coração e até o friozinho de São José dos Campos. Né? Já está falando sobre isso também. Só comentar aqui também que a gente soltou a pergunta para sorteio. Então, a música está sendo bem aceita nos centros espíritas? Então deixa aí seu comentário. O Rogério Copo aqui falou que há músicas de alto nível como essas elevam a alma e o astral e contribuem para a melhoria do comportamento do ser humano. A Claudinha Ribeiro Patrícia manda: bom dia, amigos vivencianos. A música nos envolve e nos eleva. Mariângela, minha mãe, entrou aqui e manda: bom dia, irmãos vivencianos. Estou curtindo esse programa e quero parabenizar o irmão Ed Moreno pelo seu novo CD. Sucesso! A Fátima da Silva Cunha entrou aqui, mandou um domingo de paz a todos, agradecida por estar com vocês. O Valdeci Braulio falou: acho que os Led Zeppelin queriam nos anos 70 dizer exatamente isso, o que você falou agora. Nossa, que bacana. Legal, né? O Renato Alexandrino, né, filho do lá do Rodolfo, seu Rodolfo Alexandrino, mandou: bom dia a todos, quero ver o Castelan cantando reggae, vai ficar muito bom. O reggae, esse ritmo é contagiante. Ele parabéns. É regueiro? É. Chama regueiro, tá? É, o Renato tá gravando um CD lá no nosso estúdio. Só que não é CD espírita, é música, música normal mesmo, mas o forte do Renato é reggae. Tá, então... daqui a futura canção vai ser um reggae, então, para homenagear que tá nesse CD também. Uhum. Chama Orai, Orai, o reggae da paz. É, inclusive desse CD que ele tá fazendo, ele fez uma música muito bonita para a filha dele que desencarnou, né? A Melissa. E ele, sonhando com a Melissa, fez música junto com ela, em parceria. E aí essa música vai entrar no CD dele e ele também vai ceder para nós colocar no nosso CD do Castelão. Né? Não é ruim. É, mas o Renato é muito bom de reggae, por isso que ele falou em reggae, ele já se manifestou lá. Daqui a pouco eu vou cantar o reggae, viu, Renato? É, regueiro. É, regueiro, eu gosto do reggae, eu gosto. Uhum. Eu também gosto. E aqui também, quem entrou aqui... Não, o Valdeci, ele continuou com... Cumprimentou, falou parabéns, e o Robert Plant e Jimmy Page ficaram orgulhosos da sua versão. Nossa, oh, agora aproveitando o gancho, viu, Rodrigo? É. Eu fui cantar numa casa espírita e lá tem um grupo, chama Evangelho, Luz do Evangelho, e eles pegaram a minha imagem cantando lá na casa espírita e incluiu como se fosse um vídeo junto com o Led Zeppelin. Sabe aquela homenagem que teve no teatro, muita gente? E ele consegue intercalar a minha imagem cantando e o Led Zeppelin me assistindo, uhum, aplaudindo, e o vídeo ficou muito legal. Quem quiser ver, tá aí no Ed Moreno. Eu vou compartilhar o link que você me mandou. Ah, põe aí na... E aí eu coloco aqui na rádio pro pessoal. É, mas fala para assistir o vídeo inteiro para entender isso que eu tô falando, porque no começo fica, não aparece, parece só imagem minha. Ou seja, depois... uma homenagem que você fez lá para... Quer dizer, o pessoal do centro fez. Fez e me mandou esse vídeo. Mas com base uma homenagem lá pro pessoal do Led Zeppelin. Legal. Legal, né? Ficou muito bom, eu vi ontem. E aqui também, quem entrou no WhatsApp foi o Rodolfo, que a gente já falou do filho dele, mas agora o Rodolfo entrou aqui e falou: bom dia, irmãos vivencianos. Deixa eu só inverter a câmera aqui. Estou curtindo aqui em casa, né, o programa, e aproveito para parabenizar o irmão Ed Moreno pelo seu novo CD. Wilson, bom dia Jorge, Rui, equipe do Vivência, Ed, a todos que ouvem o programa. Estamos felizes aqui curtindo esse excelente programa. Se o pessoal começar a elogiar demais, eu vou deixar minha carteira aqui, a CLT aqui hoje. Se bater um registro, eu venho todo domingo. Uhum. Não, e o Maurício também elogiou. Falou: adorei o programa, Ed, você é 10. Caramba, vocês gostam. Eu sou doido, cara. Para de falar isso. Então, não, mas o pessoal é mentiroso aqui também, viu? Pagaram pra eles falar isso? Pagaram pra falar isso? Porque o Rui, o Jorge e o Rodrigo, eles falam todo domingo da minha pessoa, porque eu pago mensalmente, entendeu? Eu pago pra falar bem, pra que eu pareça importante, entendeu? Mas quando eu chego na Casa Espírita, que eles olham esse baianinho de chapéuzinho na cabeça, falam: meu Deus, é isso aí que é o cara? Esse que é o Ed? Eu falo, aí eu brinco assim, ó: vocês estão me enxergando na chegada desse jeito. Na saída vai ser diferente. Eu vou ficar com 1,90m, bonito, né, tupete, e você comprando o meu CD e falando: olha, gostei, adorei. E você acredita que acontece isso mesmo? É magia. Mas esses dias a gente tava fazendo. A gente tava no hipermercado. Hipermercado não, nessas lojas que compra aí material elétrico, grandona aí na cidade. Não vou falar o nome pra gente ficar fazendo propaganda. Né? É, não paga, é. Não fala não. Aí a pessoa passou, aí olhou pro Rodrigo e falou: oi, tudo bem com você e tal? Falou com o Rodrigo ficou olhando assim pra ela. Ela falou: não, só você que eu não conhecia. O Rui e o Jorge eu já conheço. só você que eu não conhecia, tá? Eu sou ouvinte do programa. Tudo, e o Rodrigo, né? Tá aqui há quantos anos? E o Rodrigo... Não, ela não conhecia pessoalmente. Ah, pessoalmente, aí o Rodrigo falou: olhando pro Rui e pro Jorge, a coisa não é muito assim agradável, né? Ela falou: não, eles são agradáveis também. Desmascarou ele na hora. É. Mas ela tinha 87. Não, eu quero deixar claro. É a média de público. É a média de público. Eu falei: eu quero deixar claro que eu não sou o Rui. o Rui, Jorge. Deixa eu falar aqui do Wilson e da Lígia, que eu tive lá na casa deles na quarta-feira, passei lá, né? E o que eu fiquei assim, adorei mesmo, foi a mãe dele. Não, a mãe dele, né? Que ela não, ela tá na cama, mas é a nossa ouvinte, né? E ela escuta a gente direto lá. Eu queria mandar um abração para ela, uma figura bastante agradável, comunicativa. E ouve o nosso programa, mãe do Wilson, né? E eu adorei conhecer ela, queria mandar um beijão para ela agora aqui. Tudo de bom para a senhora, viu? E eu quero mandar um grande abraço pro Moreira, que é o que trabalha lá no nosso prédio lá da Oregon. Uhum. Ele falou: não, eu ouço, aos domingos eu ouço vocês. E ele fica fazendo origami, né? Origami. Uhum. Um trabalho bonito. E eu falei: olha, você precisa arrumar. Você precisa arrumar pra gente, pra gente sortear no programa, quando nós estivermos lá no Oregon, né? Uhum. E ele falou: poxa, eu ouço o programa de vocês. Eu não conhecia vocês, mas... Uhum. Agora já estou conhecendo e sou ouvinte. Bom dia para você, viu, Moreira? Eu quero parabenizar, vocês estão 16 anos no ar. Nós que estamos lá do outro lado, realmente, isso aqui virou para quem conhece um pouquinho do Espiritismo, isso aqui virou uma pós-graduação. É um pós, esse programa. E quem não conhece nada do Espiritismo, é uma escola. Vocês estão realmente de parabéns. Eu falo porque... não deve ser muito fácil você, 16 anos, todos os domingos, estar aqui com essa missão. Não é fácil. Porque, viu, Rui, eu comecei a fazer agora um teste numa rádio para fazer um programa, Jorge. Você está fazendo um programa. Não, já estou fazendo. Já fala para nós aí. Já estou fazendo. Mas, cara... Fala a rádio, Eu fico perturbado antes de chegar lá. Porque eu achava que era só ir lá e fazer. Não. Eu tenho que fazer uma grande preparação. Sim. Antes. Então, eu estou no... A rádio chama Família Web Rádio. Família Web Rádio. Você põe aí na internet, já baixa o link. E o seu programa é que é? Chama Outras Verdades, todos os sábados, das 11 às 13 horas. E eu vou deixar vocês em saia justa. Eu quero sonhar que um futuro vocês vão retransmitir pela Vivência também esse meu programa. Com certeza. Com certeza. Jorge, eu também quero mandar um abraço para a Ana Cláudia, que esteve lá ontem, lá na Constelação, e ela já nos ouvia em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. E hoje ela está morando aqui em São José e ouve o nosso programa todos os domingos. Viu? Um grande abraço, viu, Ana Cláudia? Tudo de bom para você. Legal. Vamos lá, Ed? Vamos falar então, de outro. Vamos falar eu quero de... falar um negócio, Jorge. Eu estava numa apresentação. Qual é a pergunta do sorteio? Qual é a pergunta, Rodrigo? A pergunta é: a música está sendo bem aceita nos centros espíritas? Legal. Mas não é para você responder. Não, eu não vou responder. Eu só vou falar como ela faz medicina dentro de uma casa espírita. Eu estava no Irmã Sheila semana retrasada, no sábado, e veio uma moça, eu não vou falar o nome dela, que ela pode estar ouvindo, eu só vou contar o que ela me falou. Essa moça chegou antes dos tratamentos, foi lá, estava os meus CDs, ela me chamou e falou assim: eu quero comprar os seus 4 CDs e eu quero antes que eu entre em tratamento ali. Tá bom, aí eu fiz uma dedicatória, vou chamar ela de Maria para não falar o nome. Aí, tal, Maria, ela falou assim: eu vou te contar uma história. Você, a primeira vez que eu vi você cantando numa casa espírita lá na Moca, eu estava em depressão e o meu marido me levou pelas mãos na casa espírita. Quando eu adentrei, você estava lá tocando violão, eu falei para ele: pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não gosto dessa música, eu não gosto de música, eu não gosto de música. E ele amarrou ela praticamente na cadeira e ela ficou lá. Segundo sábado, ela voltou, viu eu cantando, de novo, eu não quero ficar aqui. Isso ela me contando. E ele segurou, deixou ela ali. Terceiro sábado, ela conseguiu ouvir chorando. Toda a música, ela chorava. Não tinha mais jeito dela reclamar, não tinha, ela teve mais, que chorar. Teve que chorar. Né? Aí, olha só a expressão dela. Você sabe por que depois de algum tempo, sabe o que virou o meu remédio para a minha depressão? Chama-se música. E o que acontece? Essa sua música que eu levo e fico consumindo ela, para mim era como se fosse, ela é a minha pílula, o meu remédio para que eu tenho que tomar para me ficar no meu caminho, ficar na minha diretriz. Cara, isso é muito legal, Rui, porque a gente não tem ideia, Jorge, como é, o que a música faz. Por isso que eu defendo a tese, nós falamos aqui na primeira vez que eu vim, a música ela cura, ela te cura. Se ela não te curar durante todo o dia, ela te cura de 3 a 5 minutos, que é a duração de uma música. Porque quando você está cantando, você não lembra que tem carnê atrasado, que tem conta de luz, que você está desempregado. Você viaja. Até a doença some na hora, né? Por isso que... E agora, isso não é fantasia, né? A gente queria deixar bem claro para as pessoas. Essa magia da música, de fazer você se desligar um pouco de tudo e ficar somente ligado na música, deixar a música entrar em você, o que acontece? É um momento que a espiritualidade aproveita para fazer o tratamento. Então, por isso que em todas as casas que tem trabalho de cura, tem música. Todas as casas que tem trabalho de cura, tem música. Por quê? A música faz com que você se esqueça momentaneamente, abre todos os seus centros de força, deixa os seus centros de força abertos para a espiritualidade chegar e trabalhar aquilo ali. Então, a música é mágica. E quando a gente coloca, nós fizemos lá o livro Músicas Espirituais Como Acontece, a gente explica tudo isso direitinho, né? Muito bem. E a música, ela é imprescindível para tudo. Hoje já temos a musicoterapia, que é o tratamento, mas ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. A cura vem pela música, sim. A música é um estado de espírito, se a gente for imaginar. Sim. Um estado da matéria até, né? Sim. Vai chegar um momento que você só vai achar som. Imagina só o universo, né? Sim. Imagina o universo inteiro. O que que você vai... No universo, o que que você vai ver? Com certeza vai ter um som. Um som. Né? Então eu calculo que Deus faz tudo pelo som também. Jorge, eu falo... Viu, Rui? Jorge, que a música, ela tem poder. Ela tem poder tão forte na sua alma, no seu espírito, que teu corpo tem reação. Igual o Jorge falou, traz de um trio elétrico, você não tem como ficar parado. Se tocar um samba, você já quer dançar, quem gosta do ritmo. Se tocar um bolero, né, Rui? Nossa, aí você quer dançar. A bailarina não faz uma apresentação sem a música. Sim. E aí eu costumo dizer que a música hoje é tão importante na vida das pessoas, que está todo mundo tão feliz que estão construindo até a música chamada sofrência. Você está muito feliz, quer sofrer? Houve uma sofrência. Não, agora a sofrência, eu queria abrir um parênteses aqui, que eu gosto muito de música sertaneja, né? Sim, você é caipirão mesmo. Mas essa sofrência, Deus me livre. Não. Agora, o que que acontece? O que que acontece? Antigamente, o pessoal fazia música brega, fazia música sertaneja, pra gente chorar, pra gente ficar emocionado. Agora a gente não precisa mais, porque eles próprios já fazem e eles mesmos choram. Entendeu? Pode ser homem, pode ser mulher, é tudo chorão. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu, sinceramente, eu não gosto mais de música sertaneja. Eu gosto das que eu gravo, né? Ah, sim. Mas é o seguinte, eu quero falar da quantidade, uhum, de estilo e de formato musical que sempre vai agradar aquele público, né? E a música, a nossa mensagem, como eu falo, né, ela é diferente. Por quê? Porque eu vou ouvir e eu vou falar comigo. Eu vou estar falando comigo enquanto eu estou ouvindo uma música que a gente coloca como música espírita. Mas música não tem religião. É o homem que põe a religião na música. Essa é católica, essa é gospel, essa é espírita. Não. A música, eu canto no Centro Espírita, a música até do Tim Maia. E todo mundo canta junto e fica bacana. Oh, que legal! Não, e tem uma coisa boa de você, viu, Ed? É justamente a sua dicção. Porque tem cantor que canta, o pessoal não entende. E você canta. Essa é boa. Eu gosto do Frank Sinatra, porque se você quiser aprender inglês, ouve os discos do Frank Sinatra, que ele tem uma dicção perfeita. Não só ele, como tem o Tony Bennett. E tem outros cantores que vai cantar, você não entende nada, porque é muito ruim a dicção. Sim. Rodrigo, eu vou ler só uma mensagem aqui que o pessoal mandou no Vivência, só a do Carlos, daí depois você fala as outras logo, tá bom? Okay. Que tá no Vivência. Ah, o Carlos Henrique Elisei, nosso grande amigo Carlos. Meus irmãos, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que programa delicioso. Só não estarei aí na portaria do prédio para pegar um CD e dar um abraço no Ed e em todos, porque estou trabalhando. Mas assim que possível, vou adquirir um CD para mim e para os amigos, né? Parabéns, muito obrigado. Deus abençoe a todos, maravilhoso. Ó, Carlos, só queria dizer o seguinte, o seu CD já está garantido aqui, que eu mesmo vou adquirir para você, tá bom? E pedir pro Ed autografar para você. Se você quiser mais CD e também quiser encomendar, pode escrever aqui para mim que eu já pego com o Ed e depois a gente pega a conta dele e deposita. Se você quiser, né? Não tem problema. Mas o seu já está garantido aqui, tá bom? Então eu queria avisar que quem quiser vir aqui na portaria, o Ed trouxe alguns CDs e queria dizer também que o Ed não veio aqui para vender CD, não. De jeito nenhum. Ele veio lançar o CD. Ele não queria nem trazer aqui para a rádio. Ele falou, não, leva o CD. Leva o CD porque alguém pode querer ir lá na portaria e adquirir o CD. Custa R$15. Quem quiser, né? Pode vir aqui 10 e pouquinho, 10 e 15 por aí, a gente tá lá embaixo, lá na eles portaria aqui, do eles prédio. Eles aqui mandam embora, escorraça. Não. Deu 10 horas, já não, falaram. 10 horas a gente termina o programa. Mas a gente fica dando enroladinha aqui, toma um cafezinho e depois desce para tirar a fotografia lá embaixo. E aí quem quiser esperar a gente lá na porta do edifício VIP Center, que fica na rua Euclides Miragaia 394, em cima do Banco do Brasil aqui, né? Quem quiser vir aqui, a gente tá ali, você pode adquirir o CD do Ed. Mas só queria passar essa mensagem aqui. Rodrigo, fala aí dessas pessoas, tem bastante gente aqui. Tem sim. Quem entrou aqui também foi o Antônio Bessa. Ele mandou bom dia, linda versão de Escada para o Céu, né? Que é a tradução de Stairway to Heaven, né? Que é a música do Led Zeppelin. Bom domingo. Wilson Giraldi mandou aqui: a música é um excelente instrumento para que o Centro Espírita possa cativar seus frequentadores, né? E com isso realizar de forma alegre a sua missão. Respondendo a pergunta, né? Se a música está sendo bem aceita nos Centros Espíritas. O Fábio, lá da Casa da Marcela, manda bom dia, boa tarde, boa noite. A Casa Espírita, Casa da Marcela, não seria a mesma sem as músicas com o Jorge Reis, né? Que está sempre lá, toda quarta-feira lá. Fazendo harmonização, né? O Lucas, que sempre ajuda a gente aqui também. Cabral. Lucas Cabral, manda um bom dia, senhor Rui, Jorge, Rodrigo, Ed Moreno. Parabéns pelo programa de hoje. A música é a linguagem universal que unifica e aproxima as pessoas. E acalenta o mais frio dos corações. Grande abraço a todos, Deus os abençoe. O Leandro, lá de Londres, né, que está escutando a gente. Mano, bom, lá deve estar... Não, agora deve ser verão pro lado de lá, né? Então é deve estar quente. Então, mano, bom dia aqui pro Rui, Jorge, Rodrigo e amigos vivencianos. Prazer em ouvir a rádio ao vivo, em horário brasileiro, logo cedo de manhã, ao invés de tarde, como é habitual para mim. Ah, então ele está aqui no Brasil. Ele deve estar aqui visitando. ele comentou mesmo: a música é um assunto muito importante, pois toca-nos a alma e nos aproxima de Deus. Ótimo assunto para este domingo abençoado. Um abraço a todos. Então ele veio pro Brasil para passar frio, né? Que lá tá calor, e veio para cá passar frio. Obrigado, Leandro. Não, e a todos vocês de onde que ele participaram, vai, né? Aqui com não, a gente. Né, Rodrigo? Porque aqui tá 15 graus. Aqui tá 15 graus. Lá embaixo tá gelando tudo. Mas lá no norte tá 30 graus, 32 graus, né? É, tá. Rodrigo, só interrompendo aqui um pouquinho para falar também que o Renualdo, né, a gente tinha falado aqui do frio, e o Rui acabou de falar, ele falou: Jorge, semana passada teve chuva de gelo. Não confundir com chuva de granizo. Granizo se forma nas nuvens e geralmente é maior do que um ovo de galinha. A chuva de gelo se forma próximo ao solo e o gelo é pequeno, mas teve chuva de gelo lá, você vê? Aqui eu acho que tem chuva de gelo sem chover, Renualdo. Só esse frio que bate na cabeça da gente, parece que a gente está com a cabeça dentro do congelador, né? E aí ele está, quer dizer, ele está só corrigindo aqui. Geralmente é maior, de granizo, geralmente a pedra é grande, né? E a de gelo é menorzinha, aquelas menorzinhas. Então é pedrada do céu. Nossa Senhora. Mas agora, quanto à chuva de pedra, dessas coisas, Renaldo, aqui em São José não fica para trás, não. Aqui é perigoso demais esse lance de... Quando dá chuva de granizo aqui... Nossa, que é muito, quebra muita coisa. São José é recordista nisso também, né? Cada CV carro é recordista de raio, né? De raios também, né? Nesse ponto aqui a gente sofre aqui também quando tem essa chuvarada. O pessoal fica correndo de carro para ficar debaixo dos viadutos, porque é carro estragado um atrás do outro, né? Legal. Ô, Rodrigo, você ia falando. Sim, o que eu ia falar aqui é que a gente teve mais uma participação aqui no YouTube Live. Quem entrou foi a Eli da Silva. Ela manda: bom dia, amigos vivencianos. Quando eu estava no catolicismo em Juiz de Fora, tinha o padre Lelis que falava que quem canta reza duas vezes. É verdade. Parabéns, Ed Moreno, pelo talento e alegria da amiga Eli da Silva. O Eli, eu sou brasileiro, então quem canta seus males espanta, né? E a Ellen Paula manda que a música nos envolve, tocando o coração, não tem como não sentir, e o Ed é ótimo. O Ricardo Araújo, que está nos ajudando também a preparar um programa novo aqui na Rádio Vivência Espírita, ele manda: bom dia, vivencianos, parabéns pelo programa, grande Ed Moreno, um abraço a todos, e fala para o Jorge que queremos marcar ele para discutir o evento beneficente em prol do estúdio. Lá do novo estúdio da Rádio Vivência Espírita, né? Queria pedir desculpa para ele, Rodrigo, que nós dois estamos tão enrolados que a gente não está dando conta do... A gente não está dando conta do que a gente está fazendo. Por isso que a gente está... Não é falta de atenção, não, viu, Ricardo? Mais montar o estúdio. Nossa, nós estamos muito enrolados e a gente não está tendo tempo hábil para organizar alguma coisa assim. Por isso que a gente está... Mas está aberto aí para quem quiser organizar o evento, é tomar a frente e organizar, que é sempre bem-vindo, né? Toda ajuda. Rodrigo, e falando desse estúdio novo, eu vi a campanha de vocês, né? Que achei bacana, pedindo que as pessoas, as empresas auxiliem, né? O projeto é lindo, realmente, né? Tô acompanhando de perto. E aí, tem resultado, Jorge? Está dando resultado. Nós adquirimos aí pelo menos uns 30% do que a gente necessita, mas a gente está precisando mais, né? Então, como é que faz aí para entrar aí, para as pessoas ajudarem, Rodrigo? Eu até abri aqui, vou até expandir um pouco mais aqui para o pessoal conseguir ver. Vamos ver se... Opa! Acho que não apareceu aqui. Não, mas fala! Mas é só entrar aí no novo.vivenciaespirita.com.br. Quem tiver interessado aí em conhecer o projeto, participar desse projeto que a gente está trabalhando nele, né? Inclusive a gente já está em construção, já fez o piso elevado. Então é só entrar aí no novo.vivenciaespirita.com.br e tem lá as formas de apoio também, né? Então quem quiser colaborar com isso é como se fosse um financiamento coletivo. Então você pode colaborar com um valor, ele não vai aparecer aqui, mas só entrar aí no site. E também tem os brindes, tem a pendrive com os programas com músicas mais tocadas do Vivência, tem a caneca do Vivência, camiseta, então tem aí contrapartidas aí também, que quem colaborar a gente vai enviar esses brindes também, né? Então isso que é legal, e tem bastante gente participando aí conosco. Eu quero aproveitar, viu, Rodrigo, para mandar um abraço para... Senão eu apanho quando chegar em casa, né? Um beijo para minha querida e cúmplice companheira, a Celita, para minha filhota Amanda, e também para o meu amigo João Lúcio. Esse cara é compositor, viu Rui e Jorge? Eu nunca gravei música de ninguém no CD. Estou devendo gravada de composições suas, que eu ouvi lá pelo Castelã. Mas ele tem uma música que chama Órfão, que está também no CD. Ele é João Lúcio e ele falou que estava hoje ligadinho conosco. Obrigado, João, pelo apoio. Carlos, o Luiz Leite lá da Família Web Rádio, por aí vai, né? Um monte de gente. Vamos cantar mais uma música aqui? Vamos, agora nós vamos de reggae. Reggae? Reggae. Qual que é o nome da música mesmo? Orai ao Pai. Opa, legal. Mais uma vez nós pedimos para as pessoas prestar atenção na letra da música, né, gente? Essa é bem alegre, bem tranquila. Que é uma palestra. Viu, Jorge, porque é o seguinte, deixa eu te falar, eu falei outro dia lá na palestra, para compor um reggae, todo mundo imagina que você tem que fumar lá um cigarrinho do demônio, fazer algumas piruetas aí para poder compor um reggae. Eu falei para ele, não, é papo furado, não é nada disso. Eu falei para a espiritualidade, eu queria compor um reggae para entrar nesse CD. Eu tava tomando água, assim, ó. Tomando água, aí peguei o violão e veio, orai ao Pai. É um reggae. Vem curtir comigo o reggae da paz, que faz sentido e tem muito mais. Se estás perdido, vem se reencontrar. Ora, vou lhe dizer, abre o coração pra entrar luz na sua escuridão, com todo o amor desse eterno Pai. Orai, orai, orai, orai, orai ao Pai. Essa é a condição. Orai, orai, orai, orai ao Pai. Com o coração vem. O reggae é bom e vem com Jesus, com todo amor nos forrar de luz, da imensidão desse imenso Pai. Orai, vou lhe dizer, abre o coração pra entrar a luz na sua escuridão, com todo amor desse imenso Pai. Orai. Orai, orai, orai, orai ao Pai. Essa é a condição. Orai, orai, orai, orai ao Pai. Com o coração. Tchubirubiru. Tchubirubiru. Tchubirubiru. Vem. O reggae é bom e vem com Jesus, com todo amor nos forrar de luz, da imensidão desse eterno Pai. Orai, Rui. Vou lhe dizer, abre o coração pra entrar a luz na sua escuridão, com todo amor desse imenso Pai. Orai, Rui. Orai, orai, orai, orai ao Pai. Essa é a condição. Orai, orai, orai, orai ao Pai. Com o coração. Orai, orai, orai, orai ao Pai. Essa é a condição. Orai, orai, orai, orai ao Pai. Com o coração. Reggae da paz. Legal, legal, né? Intervalo, Paulinho. Faleceu nessa madrugada o nosso amigo Pedro Mintz, doutor Pedro Mintz, deixando a sua esposa Célia, que é voluntária da Fraternidade Sem Fronteira. E ele então pede para que as pessoas saibam que será velado seu corpo a partir das 14 horas no cemitério Parque das Flores, e o enterro será segunda-feira às 9 horas. Então nós estamos aqui falando sobre o nosso querido amigo Pedro Mendes, que estava sempre presente nas palestras das nossas casas, e a Célia, que é voluntária, que faz vestidos, viu Jorge, para mandar para Moçambique. Ela então é voluntária da Fraternidade Sem Fronteira. Os nossos pêsames, e sabemos que a vida continua e que o Dr. Pedro, ele vai encontrar uma boa morada na casa do nosso pai. É interessante, né? Nós viajamos algumas vezes juntos aí nessas excursões para os encontros dos amigos do Chico, e o Dr. Pedro conversava muito com a gente, né? Dava conselho, falava muito da alimentação, o que a gente deveria comer ou não. E ele foi médico, é obstetra que fala, que faz parto, é o que faz parto, né? E ele fez mais de 10 mil partos, né? E ele era católico, né, antes, e ele tinha, e, sabe, o catolicismo, as outras religiões esperam a volta de Jesus. Jesus nasceu outra vez. E ele, como obstetra, o sonho dele era que quando Jesus nascesse, ele fosse a pessoa que fizesse o parto, né? O parto. É. E né, ele queria ser o médico que recebesse Jesus, né? Era um sonho dele. Depois que ele entrou na doutrina espírita, acabou esse sonho, né? Aí ele começou a receber Jesus todos direto, os dias. Todos os dias, né? Então, mas era legal essa história que ele contou pra gente. É uma história emocionante de uma pessoa ter esse sonho. Se você acredita que Jesus vai nascer de novo como homem normal, por que não ser ele que faça o parto da mãe dele, né? Então ele deixa saudade. O doutor também, que é um dos pioneiros nessa aplicação do ozônio, né? Aí que até o Conselho de Medicina não quer aceitar ainda direito, mas o Conselho de Odontologia já aceita. Mas ele estava fazendo esse trabalho aí ultimamente, né? Ele estava aposentado como obstetra, mas trabalhava com esse outro novo modo aí de tratar as pessoas. E a gente deseja que corra tudo bem para ele nessa passagem, que logo ele se recupere e dê continuidade na vida dele como espírito. Então, a partir das 14 horas, o corpo estará sendo velado lá no Parque das Flores, lá no Morumbi. Exatamente, né? Cemitério e Crematório Parque das Flores, Travessa Capitingal, 114, Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Então, aqui o velório também tem um Morumbi? Tem um bairro. O velório será lá no cemitério a partir das 14 horas e das 14 até as 21 horas. Então é das 14 às 21 horas, e o enterro amanhã, segunda-feira, 9 horas da manhã. Amanhã, 9 horas da manhã. Paulinho, vamos colocar o nosso momento Giga Vale agora? Nós vamos agora para o nosso momento Giga Vale, e o tema que nós escolhemos hoje aqui hoje a mensagem que nós escolhemos está no Momento Espírita número 28. E chama-se Música Celeste, que o Ed vai comentar pra gente depois. Música Celeste. Por um momento, imagine a grandeza do cosmos. Estimam os cientistas que há quase 14 bilhões de anos houve uma explosão de luz e nasceu o nosso universo. A ciência chama isso de Big Bang. Para os espiritualistas, ali está a presença de Deus, criando todas as coisas, pronunciando as doces palavras: que se faça a luz. E a luz se fez. Bilhões e bilhões de sóis passeiam solenes na sinfonia dos mundos. Em torno desses sóis, trilhões de planetas, satélites e asteroides executam a dança silenciosa das harmonias celestes. Giram planetas sobre si mesmos. Giram em torno de sóis. Giram os sóis e seu cortejo, acompanhando o caminhar das galáxias. Ritmo e graça em toda parte. Aqui e ali, um cometa, asteroide obscuro, se aproxima de uma estrela. E, de repente, é invadido pela luz. Eis que se acende inteiro, como um fósforo cósmico. Então se vai, arrastando sua cauda de poeira e gás, a semear a vida pelos mundos. Mas, em um desses trilhões de planetas, sob a luz amarela de um sol, os moradores de um certo planeta, a Terra, se orgulham de ser maiores que os demais. Vista do espaço, a Terra é um pequeno grão de areia, lindo, que passeia seu azul pelo espaço infinito. Mas seus habitantes são como crianças, brigando sempre, acreditando-se senhores da vida, donos dos céus. Ah, se pudéssemos nos ver no conjunto do universo, minúscula gota no grande oceano da criação. Certamente seríamos mais humildes. Não daríamos tanta importância aos pequenos problemas do dia a dia. Talvez fosse mais fácil perdoar, esquecer, apagar as mágoas. Se víssemos nosso mundo como translúcida bolha de sabão que flutua em meio ao pontilhado das estrelas, quem sabe aprenderíamos a reverenciar mais a obra divina. Estenda os seus olhos para o espaço. Nas luzes azuis que piscam há milhares de anos-luz, veja a assinatura do grande Criador de todas as coisas. Deus, nome divino que enche de luz e de música as nossas existências pálidas. Deus, quanta grandeza em ti, sublime Pai de todas as coisas. Deus, ao teu sopro de vida, nascemos como espíritos. Cumprindo tuas leis, mergulhamos no corpo tantas vezes e construímos uma trajetória em que as experiências se somam e nos enriquecem de sabedoria. Senhor, eis-nos aqui. Somos tuas crianças que dirigem para ti olhos confiantes. Se ainda somos tolos, se ainda somos frágeis, ensina-nos a ser fortes e sábios. Inspira-nos ainda uma vez a lição da fraternidade universal, para que o amor faça morada em nós. Inspira-nos para que a alegria nos contagie a alma, para que a paz se asile em nossa casa mental, para que sejamos dignos de ser chamados filhos teus. Os mundos são instâncias do reino de Deus, esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Como os países, cidades e aldeias de um mesmo continente, os mundos dos espaços siderais são variadas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral. Moradas da casa do Pai, no imenso universo que ainda nos cabe descobrir, explorar, admirar. São 9:37. Esse é o momento Gigavale. Ed, o que você poderia falar dessa mensagem? Rui, essa mensagem é muito profunda e dá para a gente realmente refletir. Eu acho que a música celestial está ano-luz de nós aqui, ainda nessa evolução, né, carnal. E que o que nós recebemos do alto, por exemplo, eu, Jorge, nós que compomos aí a música espiritualista ou espírita, o que nós recebemos é exatamente aquilo para se preparar, para nós nos prepararmos para um dia de muitas e muitas evoluções nossa, nós chegarmos a essa música celestial. Eu não tenho dúvida que ela está ano-luz de nós. Nós estamos aqui fazendo uma preparação para um dia podermos estar junto ou ouvir ou ter essa sensibilidade da música celestial. Então, eu me sinto assim, deste tamanho com o que nós fazemos hoje, mas é um começo para um dia chegarmos a conhecer, pelo menos, né, Jorge, essa música celestial. É, segundo André Luiz, nós não estamos nem preparados para escutá-la ainda, né? O ser humano não está preparado para escutar. É, falo isso baseado em um dos livros de André Luiz, não sei se é Missionários da Luz, que ele conta casos, né, de músicas celestiais fantásticos, e também na própria codificação que Allan Kardec repassa para nós, que era exatamente uma família, e nessa família tinha uma moça que era médium, né? Claro que ela era médium, mas ela não entendia como podia ter música celestial, como é que podia ter música no plano espiritual, como é que podia ter isso aí, era uma coisa que ela não entendia. E ela foi arrebatada, assim, de repente, pela mediunidade, e começou a escutar a música celestial. Aí daqui a pouco ela pediu pelo amor de Deus, para o pai dela trazer ela de volta, porque se demorasse mais um pouquinho, ela não voltaria por causa da música. Que coisa incrível. E aí eu entro num caso, Jorge. Outro dia eu estava numa casa espírita lá em Santana, em São Paulo, e depois que eu apresentei, vendi CDs, arrumei minhas coisas, estou indo num corredor, assim, que a casa é muito grande lá e tem um corredor para sair. Aí tinha uma moça lá aguardando, falou: Ei, peraí que eu quero falar com você. Eu pensei comigo, nossa, deve, né? Esculhambar, né? O que esse cara fez? Ela falou: calma aí, ó, eu não sou espírita, eu sou de uma religião que eu não lembro o nome agora, que ela falou, mas você não vai lembrar a história. Só que eu já estive aqui um tempo atrás, 4 meses atrás, e você cantou, falou que a música cura, e isso, aquilo, eu gostei, cantei, e aí você pegou um CD e eu pedi para você fazer uma dedicatória para uma sobrinha minha que mora em Manaus. Aí ela falou a dedicatória que eu fiz, eu não lembrava. Ela falou que eu coloquei assim: fulana, que eu não vou lembrar o nome, olha, você tem nas suas mãos o melhor prêmio que o céu deu, que Deus deu, que é a vida. Essa vida, ela é um presente que a gente não sabe quanto ela vai durar, mas o tempo que ela durar é um aprendizado. E bam, bam, bam, terminei a música, ali a dedicatória. Aí ela falou: então, você fez essa dedicatória, você não vai lembrar de nada, e eu pus esse CD no correio e mandei para Manaus. A minha sobrinha era uma jovem fazendo de 15 a 16 anos, ela já estava há 3 meses presa no quarto. A mãe dava refeição para ela, abrindo a porta e dava refeição. E fechava a porta, que ela virou, né, brigava com a mãe. E aí, quando o CD chegou, o Sedex, ela colocou debaixo por debaixo da porta e deixou lá. E ela me contou que aí o CD, a mãe começou a ouvir uma música baixinho, lá no quarto dela. Daqui a pouco foi aumentando. Daqui a pouco foi aumentando mais. E aí o CD tocou o dia inteiro. Tocou mais um dia inteiro. Tocou no terceiro dia inteiro. No terceiro dia, a mãe bateu para entregar o almoço para ela, que a mãe já estava acostumada. Falou: pode entrar, mãe. Aí a mãe entrou. Disse que o quarto era assustador, com tudo, com mau cheiro, com tudo. Aí ela falou assim: mãe, abre essa gaveta aí. Aí a mãe abriu a gaveta. Pega essas 5 cartas que tá aí. Aí ela falou: lê uma dessas aí. A mãe começou a ler e chorar. Falei: então, mãe, eu tinha escrito a 5ª carta que eu ia deixar para você, porque eu iria me suicidar. A mãe tomou aquele susto. E eu não sei, eu quero que você liga para minha tia para ela vir aqui, porque eu não sei o que tem nesse CD que ela me deu de presente. Mas essas músicas me fez mudar de ideia. E eu quero falar isso para ela. Ai, tia, ficou feliz, foi lá em Manaus, e ela me trouxe a carta, uma dessas cartas. Ela já me falando me arrepiava. Aí ela me entregou uma dessas cartas e eu li, cara. Eu li, chorei, Jorge. Chorei, chorei, chorei. Ela falou assim: eu vou deixar uma carta dessa com você. Eu falei: não, não. Minha missão não é essa. Minha missão foi o CD, foi a música. Então, se a música veio e foi através dela que evitou um, que seja um de milhares que está tendo no Brasil, no mundo, um suicídio, eu já sou realizado. Já está recompensado. Ed, eu vi uma música aqui, mais uma música aqui, chamada Meu Caminho, é My Way, é a versão também? É versão de My Way. Olha só, uhum. Eu fui fazer uma apresentação com a Celina Sobral, né, lá de São Paulo, e ela, antes de eu ir, ela falou assim: ô Ed, eu vi, ela vai vir aqui, a Celina Sobral? Vem. Ah, legal. Aí ela falou assim: ô Ed, nós somos num centro em Guararema que tem 118 anos. Natalício de Jesus. Exatamente. Só que ela falou assim: eu gostaria, Ed, ouvir uma vez uma música que eu gostaria que você cantasse essa música. Eu falei: mas que música? Ah, é My Way. Eu falei: mas eu mal sei falar português, vou cantar em inglês. Não, é em português. Eu falei: tá bom. Quem fez? Ela falou: foi o Silvio Brito. Aí eu, rapidinho, entrei lá na internet, falei com o Silvio Brito. E aí eu falei: ô Silvio, então, eu gravo aqui um trabalho assim, eu queria ver se você podia me dar uma versão que eu achei aqui, você... E ele cantando assim, com piano, assim, no programa dele. Aí eu escrevi a letra e gostei. A letra é minha história. Eu não vou conseguir cantar ela agora, porque eu não consigo lembrar toda a estrofe dela, né? Mas é o seguinte... Eu vi a letra, gostei. Aí eu cantei lá nesse centro e falei: olha, eu vou fazer um teste com vocês. Eu tô para pôr mais uma música no CD. E a Celina pediu que eu cantasse. Aí eu cantei essa versão, Meu Caminho, que é My Way. Todo mundo, imediatamente, pode gravar. Aí não tem como não gravar, né, Jorge? Então tá no... Mas eu tive autorização do Silvio, eu tenho um e-mail do Silvio Brito falando: pode gravar. Então eu tenho esse e-mail. Não vou cantar aqui porque eu não vou lembrar a letra toda, mas é linda. É a minha história. Mas vamos encerrar o nosso momento. Chega, vai. Isso, encerra aí que já tá para encerrar o programa também. Então escolhe outra música para cantar também. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso grande companheiro de doutrina, que é cantor, expositor, autor de música, grande amigo do Jorge Reis, da Dora, do Edson Barbosa, do Fábio Dionísio. Essas qualidades que tá botando ele lá em cima, né? Eu fico feliz porque eu tô pagando para esse povo falar bem de mim. Eles estão falando bem mesmo, hein? Vamos cantar uma música agora aqui depois, porque daqui a pouco não dá mais tempo. Mas passa Jorge, muito rápido, Jorge. Deixa o Rodrigo falar. Por favor. Gente... Pô, parece que eu tô dando dura, não é? Não é, não. Então, é que o Rodrigo chamou a atenção. Deixa o Rodrigo falar. Deixa o Rodrigo falar, pelo amor de Deus. Deixa eu falar. É que esquecem de mim, porque eu tô aqui longe do estúdio, deixaram para fora aqui, né? Ó, quem entrou aqui participou também. Foi o Fernando Petit, ele entrou aqui, mandou bom dia amigos, o programa de hoje está colorindo de alegria esse domingo cinza, excelente participação do Ed Zeppelin. Ed Zeppelin. Já pegou agora. Eu agora não sou mais moreno, sou Zeppelin. Então, a gente queria abrir agora os telefones para quem quiser ligar para nós para participar do sorteio da feijoada que vai acontecer hoje lá do Ponto de Luz. A Graça trouxe aqui para gente para sortear. Então é o quarto almoço beneficente lá do Ponto de Luz, aqui em São José dos Campos. Então quem não tiver lugar para almoçar, liga agora, para o primeiro que ligar aqui para a gente vai ganhar essa feijoada, é um par de convites aí para participar da feijoada da casa. Então vai ser lá na rua Vilaça, 143, no centro de São José dos Campos, né? Então meio-dia e 30. Quem não ganhar, não teve a sorte de ligar aqui para ganhar, foi seu primeiro, que é o telefone 12-3941-9750. Então quem quiser ir na feijoada, é só ligar aqui pra gente, o primeiro vai ganhar esse convite aqui para participar de graça. O almoço lá custa R$40 no local, né, ou para viagem. Então é lá na rua Vilaça, 143, no centro de São José dos Campos, que é o almoço beneficente do Centro Espírita Ponto de Luz, uma feijoada. Então repetindo, é 12 DDD, tá aí, ó, já ligaram aí. Isso, passa o nome que nós vamos... Eu vou aproveitar, então, tá, Rodrigo, para falar do... Tá bom, que então. Que aí o Ed, a gente ia cantar a música agora, mas já vou deixar para cantar a música dele final. Legal, vamos em frente? Os ganhadores aqui do... Vamos lá para os nossos sorteados. Olha só, quem ganhou o CD do Ed Moreno? A Francisca Nazaré Martins. Francisca Nazaré Martins. E o Carlos Henrique. O Carlos Henrique Elisei, é, Rodrigo? É o Carlos Henrique Elisei? O Carlos Henrique tinha mandado encomendar um CD do Ed, mas ele ganhou no sorteio. Agora, legal. Vai de graça. Exatamente. Quem mandou comprar um CD do Ed também foi a Fátima, lá de Caçapava. Aí a gente vai pegar aqui, viu, Fátima? E segura pra você o CD do Ed. Lembrando que se alguém quiser, só comparecer agora na portaria aqui, às 10 horas, 10 e pouco, a gente sai aqui, vai lá para baixo, no edifício subcentro, que o Ed tem alguns CDs aqui, se vocês quiserem. E se quem quiser comprar fora de hoje, como é que faz, Ed? O Rui, eu me lembro que o CD passado, alguém aqui de São José dos Campos entrou em contato comigo e falou: Ed, eu queria os seus CDs que eu não tenho, como é que você faz? Aí eu falei: não, você, sou de São José dos Campos. Eu falei: ah, tá bom, posso mandar pelo correio. Então aí ele entrou em contato, depositou e eu mandei com dedicatória pelo correio. Isso acontece, tá, Jorge? Uhum. Com alguns lugares as pessoas me procuram e eu envio pelo correio, não tem problema não. Certo. E com dedicatória. Uhum. Tá. Jorge, deixa eu falar aqui da palestra da doutora Aniette. Medicina Natural e Terapias Integrativa. Vai ser na terça-feira, dia 6, às 19h30, na Casa do Médico. A inscrição deve ser por e-mail, através do e-mail apm@apmsjc.com.br ou então pelo telefone 3922-1079 ou 98334682 pelo WhatsApp. Repetindo, 3922-1079 ou 98303-4682 pelo WhatsApp. A Casa do Médico fica na Avenida São José, aqui no centro de São José dos Campos. Então, terça-feira, dia 6, a partir das 19h30, Medicina Natural e Terapias Integrativas. Legal. Rodrigo, quer dar algum recado aí? Sim, quem foi o ganhador da feijoada aqui que a gente acabou de sortear, que ligou aqui pra gente, foi a Elza, a maçã, lá do Jorgão, esposa do Jorgão. Então foi o Jorge e a Elza que vão participar lá da feijoada hoje. Poxa vida, ó, Jorgão, que moleza, ainda mais você que ganhou a feijoada, Jorgão e a Elza. Economizou 40 pila hoje. É. Mais ainda, a feijoada tá cara. É cara não, tô falando, tá dentro do limite, né? Tá boa demais. Não, o preço tá bom, né? A graça tá garantindo que não vai faltar feijoada. Isso, vamos segurar, bota água no feijão. Mas o Jorgão indo, não sei não, viu? olha só, vamos agora aqui pros nossos aniversariantes. Começando, sabe por quem hoje, Júlio? Começando pelo Paulinho. Paulinho fez aniversário. Que dia, Paulinho? Que dia que você fez aniversário? Ontem o Paulinho fez aniversário, nosso Paulinho aqui, nosso sonoplasta aqui, diretor de som aqui da rádio. Novo, promovido. Tá perfeito, o som, né? Ô Jorge, ele ilustra aquela careca, é isso? Não sei, isso aí. Mas como brilha, cara? Ah, mas... Ou ele é um ser de luz? Exatamente, tem essa, é. Muita luz. É, o Paulinho faz aniversário. Então, dia 4. Quem fez aniversário, quem faz, né? Aniversário. Que dia que é hoje mesmo? Tô esquecendo. Hoje é 4. Então hoje quem faz aniversário é a Kátia Cardoso, lá do Paulo de Tarso. Dia 5, a Regina Silveira, também do Paulo de Tarso. Dia 7, quem faz aniversário é a Aninha Batista, né? Aninha, um grande abraço pra Aninha. E o Mauro Biazeto também faz dia 7, né? Dia 9, a Mariana Almeida. É, e também a Maria das Graças Nogueira, do Paulo de Tarso. E para encerrar aqui, que na próxima semana é dia 11, né? Então, dia 10, quem faz é a Jane Batista da Silva e do Paulo de Tarso também, né? Um grande abraço para todos vocês, paz e alegria em seus corações, é o que deseja o nosso programa Vivência Espírita. Olha só, vamos encerrando aqui. O pessoal tá falando muito aí, Rodrigo. O pessoal tá falando demais aqui, tá saindo som aqui. Né? Estão falando mais que nós? Mais do que a gente, lá do lado. Mais do que o Edmo. Nossa, são bons, hein? Uhum. Aí nós estamos encerrando aqui, dando um abraço a todos, paz e alegria em todos os corações. Tudo de bom para vocês. Rodrigo? Agradecendo aqui a participação de todos os ouvintes que entraram aqui, participaram conosco, que ligaram. Que participaram, que mandaram mensagem. Já pede desculpa para quem a gente não pôde ler a mensagem. Pierro deixou uma mensagem aqui também. Rodolfo, quem entrou aqui no YouTube, deixou mensagem. Foi as meninas, as três. O Jorge Luiz, o João Marcelo Mesquita, o José do Espírito Santo, mandando um abraço para a Irene também, para o Gustavo, que estão ouvindo a gente. E todos vocês que a gente não pôde ler as mensagens, mas a gente pede aí para participar, continuar participando com a gente aí no próximo domingo às 8 horas. Então até lá. Rui. Nós só quero dizer para as pessoas que quiserem conhecer o que é o Espiritismo, nós temos o curso básico de Espiritismo que começou no dia 1º de agosto, na quinta-feira passada, e a partir da próxima quinta-feira, às 19h30, as pessoas podem ir lá participar do curso básico de Espiritismo na Fraternidade Paulo de Tarso, Rua Cassimiro de Abreu, número 4. E, Jorge, também a Ludmilla pediu para a gente anunciar aqui que nós teremos lá o encontro com pais e filhos, que é Transição Planetária e as Novas Gerações, no dia 17/8/2019, com Luiz Ru Rivas, viu, Jorge? Que estará aqui no nosso programa também no dia 18, né? Isso, e aí dia 17 ele está lá na Casa da Paz, na né? Casa da Paz, isso. Né? O Luiz Ru Rivas, né? Que ele é aquela pessoa que fez as revistas lá, que colocou as revistinhas infantis, as revistas da Turma da Mônica, né, Rodrigo? A revista da Turma da Mônica aí para com quando tá com mensagem espírita, não só da Turma da Mônica, da Disney também, da Disney, o pessoal tudo, daqueles caçadores de fantasmas, tudo com... fez também aqueles os Flintstones, então ele fez ele fez uma analogia com os planetas de primitivo com os Flintstones e o planeta em regeneração com a família Jacksons lá. Opa. Muito legal. A Turma da Mônica faz muito sucesso com os livros dele, tudo espírita. né? Muito bacana. Nós somos no lançamento do primeiro, lá em Poços de Caldas, né? E hoje é muitos, então vai ser muito interessante a vinda dele lá na Casa da Paz. Então a gente convida vocês a ir na Casa da Paz. A semana que vem a gente fala com mais detalhes, né? A Casa da Paz lá em Jacareí, na Rua Regina, né, Rui? 189. 189. Jardim Esper, ali no centro, né? No centro, em Jacareí, é. E no domingo ele estará, será o nosso convidado aqui do programa Vivência Espírita. Lá na Casa da Paz eles vão tocar o reggae da paz? Então, já podia convidar você para fazer a harmonia, né? O Hélio, fazer fofoca, ele faz. Ah, ele faz. Né? Fazer fofoca. Ele é bom de fofoca. É, fala que você vai lá em casa para pegar música, essas coisas. Agora, convidar você para ir lá fazer a harmonia, né? Não, aí não chamou. E menosprezar São José dos Campos, dizendo que aqui é, faz parte da grande Jacareí, né? Uhum. É, ele disse que é um bairro, né, de Jacareí, aí, né? É? São José dos Campos, ele disse que é um bairro de Jacareí. É um bairro de Jacareí. Isso, ele e o Monte Oliva, os dois. Mas então, nossa, a gente fica enrolando aqui. Não, mas eu quero falar. Então, você vai falar, você vai ficar por último. Ah, por último? É. O nosso agradecimento, então, pro Beto, pro Silvio, pra Neide, pra Graça, pro Paulinho no som, e que funcionou maravilhosamente bem hoje, né, Jorge? Muito legal. Não, o Paulinho é fora de série, né? O Paulinho, a gente... É um homem que brilha, né? A gente só tem a agradecer o apoio dele aqui pra gente aqui na rádio. Ele tá falando da careca dele. É um brilho. Eu tô me sentindo diante de um espelho. Uhum. Vendo esse brilho todo nessa careca. E só comentar aqui também que a gente deixou uma enquete no nosso site. Convidando os nossos ouvintes a votar lá se escuta pela rádio convencional ou pela rádio online, né? Então vou convidar também os ouvintes que escutam a gente pela rádio convencional para entrar no site vivenciaespirita.com.br e lá só descer, ter uma enquete e responder. A gente quer saber a sua opinião. Vamos lá? Vamos. Nós vamos, o Ed Moreno, a gente vai fazer a prece aqui de encerramento e depois a gente passa pro Ed fazer a despedida e ele já vai cantar a música Outras Moradas. Também. Outras Verdades. Outras Verdades. Outras Verdades. Legal. Que é o nome do meu programa lá, né? Uhum. Através dessa música. Então a gente vai agradecendo imensamente ao nosso Pai Criador e Celestial, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo aos mentores do nosso programa por ter nos dado a chance e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno dos ensinamentos da doutrina, dos ensinamentos da arte, que passa para nós essas informações tão preciosas, tão importantes, quanto qualquer mensagem vinda do alto. Que nós possamos, e que o nosso querido Ed Moreno possa ser sempre esse instrumento do alto, esse instrumento do Mestre Jesus, instrumento da espiritualidade de luz, para continuar passando melodias e letras que toquem as pessoas, que ajudem, que elevem e que acalentem corações por onde ele passar. A todos vocês, nossos amigos, nossos agradecimentos, que Jesus os ampare, os proteja, e a nossa vibração de amor chegue em todos os lares e em todos os corações, nesse momento, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Ed? Bom, Jorge, eu tenho uma imensa gratidão por você, pelo Rui, pelo Rodrigo, por todos vocês aqui dessa rádio maravilhosa. Quero agradecer ontem a presença da Beatriz lá no nosso caldo, porque é o seguinte, não é só cuscuz que tem lá, tá? Tem caldos. Onde tinha 5 caldos diferentes. E eu comi todos, assim, provei todos, que é da Dora. Aí tava eu, o Rodrigo, o Francisco, a Camila, a Dora, a Fernanda, o Carlos e a Beatriz. O Fábio e a Beatriz. Aí já tava nos finalmente, aí foi invadida a casa do Jorge. Chegaram 5. A Isabela, a Bianca, O Fernando, que é skatista. Ó, a Bela é cantora. Ela disse que é o nome Bela. Bela cantora. Você entra no YouTube, tem um vídeo dessa menina fantástica. É escrito Bela cantora. Aí tem a Bianca também que canta. O Vitor Augusto, lá, Vitor Augusto. É o skatista? É. Mostrou lá uns vídeos pra mim, skatista. E o Fernando. E o Fernando é quietinho. O Fernando, ele tá e em meu, outra e dimensão. Meu genro, chegaram lá. E chegaram a polícia pra prender todos nós. E aí eu quero agradecer a todos vocês do outro lado que mandaram mensagem carinhosa. Isso é muito legal, porque cada vez me dá mais alegria. Eu acho que é o seguinte, o melhor de mim